Obrigado. Descendo da informação, uniforme. Ciente essa identificação, gol no 395, desse mantenha 5.000, altímetro no 0, no 3, gol no 395. Identificou 5.000 no 0, no 3, o gol no 395. Seria 5.000 via? 5.000 via, afirmo. Espera 2231. Passaredo 2231, boa tarde, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância. Conforme 2231. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu Hotel Oscar Tango, chegada bom, estrutura 170. Papá Romeu, hotel Oscar Tango, acena identificação, desça 4 mil pés, chegada a Bonf com altímetro 1013, Tango. 4.1013 para Tango. O Oscar está autorizado a aproximação visual especial, o teto 1.200, visibilidade 4 km, sem chuva. Tem condições de manter-se a 1.000 pés em referências visuais, mandando separação visual com o solo. Não foi possível copiar aquilo, Romeu Oscar, confirme. Está metendo 1.500 pés completamente visual, aquilo, Romeu Oscar. Ok, confirme se tem condições de manter 1.000 pés. Bem, sim, sem problema. Ok, sente. Gol no 399, passa 1.060, Recife 13325, boa tarde, gol no 399. Recife 13325, uma boa tarde, gol 1.399. A rota, Upper Whisky 50, depois Upper Whisky 57, depois Upper Whisky. Ok, tem uma coisa, o nível está 240, era esse mesmo nível proposto? Afirmativo, 240. 42 do meu. Ciente, India Delta Papá, visual especial para Salvador, mantenham no 1.500 pés e aguarde para a descida. Ok, Dacão, 3 minutos eu tô com a minha frente. Então, mantenha esse visual, descendo para 1.000 pés e informe ingressando o corredor Interlagos. Inicialmente, ok? Aguarde aí que eu vou confirmar o restante. Gol 755, autorização de pushback e acionamento, 612. No 612, o gol no 755 está autorizado. Reporte pronto para o táxi. Autorizado o push acionamento, reportarei para o táxi no 755. Solo, o Pantanal 4719 para o push acionamento. O portão 9, autorizado, reporte táxi 4719. Reportará 4719. 7. 7. Sente que Romeu Oscar, prossiga visual, aguarde transferência. Salvador, boa tarde, Hotel 3190, informação e uniforme. 3190, boa tarde, identifique, desça para 060, via chegada Mari, 3190. 060 descendo via Mari, 3190. 4202 azul, passou, ETAP, pode ser para 2000 pés. Aguarde, trip 5266, uma milha do externo, completa LS, torre 118, meia dúzia. 07, gol no 077. 240 autorizado, decolada 10 com curva à direita. Whisky 1 até Ilhéus, Golf 677 até Vitória. Whisky 6 até Porto das Caixas e depois Galeão. Dael Leda, Ilhéus na saída. 1935 controle, 186 torre e 5007 no transporte. Correta, coisa e pronto para o estacionamento. Qual é o portão? 10, uma dezena. Ok, gente, está no portão número? 10. 7, obrigado. Respeca acionamento 5219. Autorizado, reporte TAC 5219. Portarão. Salvador, boa web 5729, na posição 4, com informação de 4, porta da fonte. 5729, portão 4, aguarde cópia, um instantinho, 5729. Aguarda. Voo 9755, autorização de táxi. Estamos com 119 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia, alternando Campinas. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera, dono zero, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, voo 9755. Autorizado, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, dono zero, quando lá 18612, voo 9755, obrigado, boa noite. Boa. 1950 graus 7 nós. 40, decola no zero com curva à direita. A rota será, sua saída será da Euleda, após Leda DCT Bridge, Bridge DCT Confins. Decola da 10 com curva à direita. A frequência do controle em 11935, a torre em 118612. Seu código transponde é 5036, Webjet 5729. Lado, reporte a 3 milhas, 150 graus 7 nós. Portarei 3, central da luz 7, 11 horas. Transponde 5036. Informe pronto, puxa acionamento 5729. Transponde 5036, informe na pronto, puxa acionamento 5729. Só o Pantanal 4719 para o táxi com 156 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando Galeão. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera no zero via Juliette Alfa. Quando lá, chame a torre em 118612, Pantanal 4719. Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 186, o Pantanal 4719. Correto. Para o táxi 35219, 62 a bordo, 420, alterna Salvador. 6721, aguarde cópia, um instante, 6721. E 5219, POB 62, 420, autonomia alterna Salvador para o táxi. 7. Táxi autorizado, vai seguir o tráfego da Pantanal, tá com logo TAM, logotipo TAM, que está taxando para o ponto de espera, dando zero, siga o, quando pronto, torre 18612, o TRIP 5219. Visual com a TAM, o TRIP 5219. Paulo, Salvador, muito boa tarde, TRIP 5266, livre a pista. 5266, boa, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar. Vai confirmando, ingresse primeiro à sua esquerda, interseção Quilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Está indicando posição número 8 para o 5266 da Trip. Sim, esquerda Quilo, Pátio 3, posição 08, vai ficar atento, Trip 5266. Tchau. Visual com azul, agora 1200. Está autorizado Fortaleza 310, Aperuísque 50, até Mossoró, depois Aperuísque 33. Decola no zero com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. É, confirmando, é Momo, transição Gebit, Momo Gebit para o Web 5721. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Seu transponder 5021, Web 6721. Olha, livre pouso, pista 104206. Livre pouso 104206. Também 1912, 5012, ok? 5012. Chame pronto, puxa o acionamento 6721. Chama 921, obrigado. Não. 755 após o azul, agora na curtíssima linha e mantém. Após a passagem do azul, a linha mantém na 10, igual na 755, obrigado. Gente, Índia Delta Papá, mantenha-se visual e chame a torre, 118 decimal 6, Índia Delta Papá. 18,6, grátis. Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, rotatória, mil pés, aguarda instruções. Mantém espera, Índia Delta Papá. Cliente mantendo espera na rotatória, Papá. Quilo Romeu Oscar, final 197 autorizado, aguarda autorização de pouso. Romeu Oscar, agilize na medida do possível, ok? Tem um tráfego da Gol agora, 2 milhas de externo. Ok, cliente, Quilo Romeu Oscar. Confirmação junto ao controle para um visual especial. O November Oscar Romeu. Cóptero então, aguarde cópia. Ter uma aguarde cópia. Abaeté 4863, controle, assume identificação, chegada a man, desça 060. Digilize liberação, direita no 219. 219, Olivar, 4206. Torre Salvador, gol no 395, estabilizado final, já com o trem baixado de casa, ainda não havia. Gente, continua a aproximação agora, autorização no 395. 95. Decolagem autorizada, 970 graus, 612. Decolagem autorizada, zona 0, bono 755 após, 19, decimal 35, iniciando. Chame Recife, passa agora 160, na frequência 1251, boa noite. Boa noite, obrigado, até. Até. Salvador, azul 4206, livrou a pista. 4206, tem táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette, o 4206. 5266 da Trip, é o solo voltando. Na escuta, o 5266. A infra-aérea agora mudou de posição, passou para o 7. Infelizmente, avisou depois. Mudou para o 7, tem como retornar aí? É, vai ter que retornar então. Tá livre, pode efetuar o retorno e prosseguir para o 7, fica atento ao sinalizador. Sim. O 7 está cheio também. Faça o backtrack, aguarda para prosseguir para 5. Whisky Bravo Whisky, autorizado ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 197, Whisky Bravo Whisky. (7555) ao 02-1935, voyagem. 975, bom serviço a todos, tchau. Tocou no 755, transferência, cruzado 1500. Boa tarde, Gol no 755, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância. Ok, vigilância, conforme autorizado. Região de departamento é radial 264, radial 264, ok, está autorizado a afastar direto, porém mantenha 4 mil restrito. Afirma, na escuta seu estimado de pouso, Golf Oscar. Zona 9, tá no ponto de espera atrás do TAM. 5219, ciente. Inicialmente mantém o ponto de espera, 5219. 5219. Gol 395 ao 03, direito 1219. Direito 1219, obrigado, gol 395. Azul 4206 vai ingressar na Índia. Índia. Zero quatro zero, decolando da 17 com primeira à direita, saída coral, frequência do controle 10935, a torre em 1186, 0153 no transponder, saída coral até 15 milhas, quilo Romeu Oscar. November Oscar Romeu acionado, pátio 4, pátio 5. Abaeté 4863, controle, desse mantenha 4 mil pés, 1093 via Aman. Abaeté 4863. 4 mil via Aman, 4863. Obrigado, boss. Solo Gol no 925. Tá com uniforme, autorização Brasília. 925 para Brasília, ciente, aguarde 4 minutos, Gol 925. 925. 2190, direita 0620 para o Lock, informe estabilizado. 060 para o Lock, reporte estabilizado, 3190. 1-1, decolagem autorizada no 50 graus, 612. Iniciando, 190, Pantanal 479. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, ao 05, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde. India Delta Papá, já avistado, livre pouso, cabeceira 17, no 50 graus, 79. Livre pouso, 97, India Delta Papá. Whisky. Whisky Bravo Whisky, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância radar. Sente, subindo conforme autorizado, Whisky Bravo Whisky. 3190, interceptou o LOC, reduz a 1970, nós. 002, TAN, desse mantenha 5000, ajuste 1093, TAN 8002. Padrão, TAN 8002. Está no lado do Oscar Bravo Dolfo. O hotel Oscar Tango, desculpa. Hotel Oscar Tango, ciente. A 3 milhas do externo, complete a aproximação final ILS, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia. Muito obrigado, Tango. Controle Fortaleza, Pantanal 47, controle Salvador, Pantanal 479. 4791, boa, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado, 4791. Reporte visual, o vento 150 graus, 8 nós. Contra visual, tá. 15 milhas. Livre desvio, o gol no 755. Livre desvio, obrigado. Vai pode prosseguir, parte 5, só fique atento ao helicóptero, ok? Que vai sair do... tá saindo parte 5 nesse momento. Novembro, Oscar Romeo, é a torre? Stan, reautorizado 3 mil pés. Ajuste padrão 8002. Padrão, ajuste padrão, tá 8002. Visual, até o Oscar Tango. Catango, 150 graus, 7 nós, o ajuste 10. Nó 3 tem livre pouso, pista 10. O Papa Romeo, hotel Oscar Tango. Livre pouso para o hotel Oscar Tango. 20. 10, nó 3, pátio na bosta, modulando na 1198. Ok, troque para 1935, 6720. 1935, mudando agora. 79, solicita pro Dael. Dael tá livre, Pantanal. Direto Dael, obrigado. Pantanal 479. 54 no 5 para Ilhéus, aguarde cópia. Quem na sua escuta poderia adiantar a saída, Dael? É, Dael Leda Ilhéus. Gente, Dael Leda Ilhéus, estamos na escuta para cópia. 1935, cópia. Pronto, cópia, 935. Para Brasília 360, Alpes Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída gole e transição ao fito. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu código 5020, gol no 925. Brasília 360, Alpes Zulu 97. Está 10 com direita, na perfeita da gole ao fito, 1935. Controle 1862, 5020, transforma. Informe pronto para o puxa-acionamento, gol 95. 95. O trip 54 no 5, cópia. Você escuta? Para Ilhéus 160, Golf 677, decola no 0 com curva à direita, saída da Eulia de Ilhéus, frequência do controle 11935. A torre em 118,6 e o transponder 5062, trip 54 no 5. 60, Golf 677, decola com a primeira curva à direita, da Euleda e Léus, 1935 é o controle. E 5062 no transponde, 186 torre. Trip 5415. Informe pronto para posicionamento 5415. Portará. Solo web 5729 na posição 4, posicionamento na posição de 5.1. Autorizado, reporte pronto, táxi 5729. Autorizado, acionamento na posição, reporte pronto, táxi 5729. Helicóptero papapapá, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, controle, mantenha-se em condições visuais. Litoral, reporte farol da barra 500 pés. November Oscar Romeo. Reportará farol da barra 500 pés, November Oscar Romeo. Oscar, ciente, tá? Táxi autorizado, reporte para ingresso na pista 97. Acionamento, táxi autorizado. Reporte para ingresso. Zona 90, campo aviso. Ciente, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 390. Botão Oscar Tango aos 1-1 no direito, no 219. 219, Tango. Está autorizado, reporte táxi no 077. Guardará táxi 077. Livre pouso 3190. O Romeu Oscar autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Um 5219, após o Tona Curtíssima, Lima tem. Confirme para o 5219. Após o Tana Curtíssima, alinha e mantém pistão no zero. Gente, após o Tana, alinha e mantém. Salve, Salvador. Seria como solicitar o abastecimento aqui no pátio 3 para o hotel acertando? Ok, o pessoal de pátio aí, o pessoal da Infraero já faz no automático aí, ok? Só informar ele aí que ele já vai te providenciar. Ah, obrigado, tá. O meu Whisky Golf Oscar passa 8.700 para 100, Recife em 1288, o Whisky Golf Oscar. Reporte táxi. Reporte táxi. Chame agora Recife 1288, o Whisky Golf Oscar. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, boa tarde, mantenha 090 pro do VOR, aguardando chegada bom, fecha-me para a descida. Zona 90 no solo, aos 13, direita no 219. 219, Nível 360, Recife em 1251, batalhão 4711. 3190, táxi em frente. Ufa, reporte antes da Juliette para ingresso 3190. Táxi em frente, reporte antes da Juliette 3190. Web 5721 para posicionar na posição 111. Coordene o equipe de solo após a saída da aeronave da Goa retaguarda. Se execute o push, informe táxi 6721. Irá coordenar após chamar para o táxi 6721. Se livrando, farol da barra, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador, tá 8002, estabilizado em LS. Confere, redução para aproximação, 2 milhas do externo, torre 118, meia dúzia, 8002. Ciente, passar 14, 118, meia dúzia, tá 8002. Para o táxi do S-729, POB 142, autonomia 3 horas, Fernando Guarulhos. 142, Guarulhos, qual é a autonomia? 3 horas. Taxi autorizado, ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando lá, torre 186, uma boa tarde, 5729. Índia e Alfa, ponto de espera, 5726, boa tarde. Antônio Juliette, 3190. Autorizado ingresso, portão 612, 3190. Autorizado ingresso para 612, 3190. Posicionamento Gono 925, posição número 7. Aguarde para o push, o 925. Você vai coordenar aí com a equipe de solo, vai passar a cauda o 37800 da companhia, após o mesmo você pode executar, ok? Ok, então faz 800 da Gol, está autorizado o posicionamento. Gol 1925, 150 que vai estacionar na 62. Gol 1077 para o táxi, a bordo temos 187 com 3 horas e 50, Campinas alternado. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, seu táxi via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, Gol 1077. Juliette Alfa, quando lá, a torre 186. Cliente 5219, obrigado. Controle Salvador, o trip 5219. Trip 5219, contato radar na decolagem, vigilância, prossiga conforme autorizado. Trip 5219. Sente, conforme autorizado, mantendo 4000 pés, 5219. Webjet 6720, reduza 1970 nós. Reduzindo 6720. Zero, esquerda pro 200. Termo desce e mantém 3000 pés com 10 no 3, o objeto. 36720. Ali mantém. Pode passar de pé, estabilizou no localizador Baité 4863. Gente, a Baité livre LS aguardando transferência, Baité 4863. Aguardado. Webjet 6720 desce para 3000 pés à esquerda, proa 170, informe no localizador. 3000 pés à esquerda, 170, informe lá no localizador, 6720. Obrigado, descida o Alfa Tango Tango. Tango Tango desse, mantenha 4000, direto Bonf para interceptar a chegada, ajuste 10 no 3, Alfa Tango Tango. Descer para 4000, direto com Bonf e Alfa Tango Tango. Controle, Charlie Fox, Charlie, desvio, Charlie Fox, Watch Charlie. Tropa na espera, 1077, tá bom. 1077, mantém o ponto de espera. Boa tarde, mantém. 5729, decolagem autorizada, 950 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, 950, 1950 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, web 5729, iniciado. 8612, obrigado, boa tarde. Zuno, Vicente, seguirá o tráfego da Gol, que completou o push ali no, através do Porotão 7, até o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, 6721. Vicente, visual, segue o Gol, o Juliette Alfa, o 6721, vai iniciar o táxi. Oliveira. Para o táxi, Gol 1925, está com 94 a bordo, 3 horas e 40, conta. Tem táxi autorizado, ponto de espera da 10, Juliette Alfa, quando lá, chame torre 18.